No fundo os desejos, prazeres superficiais. Será que essa é a minha sorte ou é meu fardo? Vejo em câmera lenta, essa droga me traz paz. A onda é doce, mas eu sinto gosto amargo. Emoções reais com mulheres de plástico. Daqui vejo mansões e um bico pro alto. Verdadeiro demais pra esse mundo falso. Vivendo tipo comemorando um assalto. Sou o relíquia que traz o novo. Prata da casa nós vale ouro. Dono da gema que te libertou. Mira laser dos olhos gordo. Mais um nascer do sol de novo tirando o paco de elástico. Mais uma noite, mais um gole, vou ter que dar mais um trago. Mergulho nessa buceta rosa, eu tô viciado. Jogo sujo, tive que ser ruim pra manter o reinado. Levo minha doutrina pra onde for, cantando mais alto que esse motor. Ela pediu pra botar sem amor. Peixe cheio, achei no tambor. Elevo a fé, me chamam de pastor. Baby, esquece o passado e vive o agora. Tira essa roupa e fecha a porta. É o futuro, mas tem história. De frente pro mar, porque hoje nós marola. Várias derrotas, mas nós tá vivendo. Emoções reais com mulheres de plástico. Daqui vejo mansões e um bico pro alto. Verdadeiro demais pra esse mundo falso. Vivendo tipo comemorando um assalto. Sou o relíquia que traz o novo. Prata da casa, nós vale ouro. Da gema que te libera.